Pero me está libre, maestra. Tu papá dice que va a ser mejor. Obrigado. 2, cancele de utilizar o altitude, deixe para 3 no país, a lista vai dar uma pista. Voice Complex from ICU 4, we aim at an oil station by Magic System. Zona 962, autoridade de zona da presente, em caso de desvio, passe mesmo pela direita. Informe tráfego, voo 10 horas, Zona 962, Rede Oeste, cruzando 4.000 pés para o nível 105, Embraer 3. Eu chamo na minha papá, bom dia, autoridade de chegada da Maldiana, nesse para o nível de voo 050. Chama mais 62, desça para 3, meu país aí, chama agora na pista. autorizado por 0-0, Natural 4-0 graus, 0-9 graus. Autorizado, Cafeteira 1-0, Cafo Bravo, Cafo 2-0. Oi, Salvador, uma bom dia, 962 da Gol, estabilizada essa aí da pista 1-0. Salvador, muito bom dia, continuando a preocupação. Contato já após autoridade de 0-0, da cima 2-0, grau 08. Livre pouso na 1-0, voo na 962. Capão, o leque Capão para termos de informação alerta, estamos restritos. É o 128 do sinal 8, ao ponto 126 do sinal 0. iniciando o curva agora para sair da São Roma. 3745, bom dia, contato radar, secretário de nível 360, autoridade direto Leda. 360, direto Leda, são 3745. Seguindo o litoral norte. Pode prosseguir o litoral. Sete. Abreu Capitão de Lima, reporte aí, Dona 028 livre. Reporte lá. 14, 11, nós estamos em área, mas zero, zero. Charlie, 120, decimal 8. 08, obrigado, Deus. Charlie, bom dia, tá 38, quase 5. Só voando, passa no 10. 438, 9, 5, 2, 3, 4, 0, saída, só voando. 340, tá voando, 340. Autorizado a alinhar e manter a pista no zero. 608. 608, obrigado, boa. 50, a saída Puca, passa agora 2.000 pés. Goma 250, vamos ver contato radar, que da cada nível de voo 350, saída Puca. Tive atenção 350 na Puca da Caju, com 1250. Entre os 89.5 do centro da Recife, frequência 1.23 de Miami, ao teste 1.23 de Miami.